mistérios do universo de que você tem certeza ou desconfia. Teorias fantásticas sobre filosofia ou teologia. A formação de uma luz celeste que brilha iluminando o dia. Energia do cosmos existente na atmosfera que nos contagia. Venho por meio desta sironia dizer de coisas que você jamais ouviria. O verso é uma inimaginável viagem, onde pra toda barreira vital existe ultrapassagem. A formação de uma nova linguagem proporcionando-te um desconhecido destino. O despertar repentino, o olhar de um menino e o coração mais puro de um sentimento genuíno. Se você pensa que letra não é nada, levado é tudo, é porque não tem conhecimento nem anterior conteúdo. Contudo, não é por batalha que estou aqui, é pra dizer-te coisas que conheci há décadas, aprendi. Mesmas te levam a outra linha de raciocínio, com coerência, discernimento, inteligência e domínio, proporcionando aos receptores um indescritível fascínio. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento enigmático do universo jamais será o bastante. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento enigmático do universo jamais será o bastante. Ideologias postadas diante de uma tela, enclausurado 12 horas do meu dia em uma cela, onde fico ileso e descarrego o peso em cima de experiências feitas em laboratório, procurando variar o repertório, abrindo o reservatório de ideia convincente. Eu vou desmascarar essa serpente que se veste de humano e que várias vezes apertou a minha mão dizendo ser meu mano, mas por baixo do pano o fulano cometeu o ato leviano. Ha! Eu não me engano e tampouco me altero, pois no mundo da sujeira eu sei que sou o porco mais sincero, me sentindo apenas um mero coadjuvante em uma cena decaída. Eu busco uma forma de encontrar uma saída e de um modo diferente eu tento entender a vida. O mundo, às vezes moribundo, extremamente superficial, imundo de pensamentos ilusórios, violentos, predatórios, fraudulentos, com lampejos de realidade. Em alguns poucos momentos estou sempre atento a tudo que gira ao meu redor, preparado pro pior e sempre pronto pro melhor. FTF, hip hop, por amor, não por ibope. Somente palavras sinceras no fundo do coração me levarão ao top, ao topo de tópicos somente alcançados em longínquos pensamentos utópicos. Em longínquos pensamentos utópicos, somente alcançados com a verdade. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento climático do universo jamais será o bastante. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento climático do universo jamais será o bastante. Prezado ouvinte, agradeço a atenção dispensada, com a intenção de honestidade em cada rima ser passada, transmitida na volta e na ida. Com o passar da vida, a veracidade factual deve ser sempre oferecida a todos e ao lado de todos que o bem almeja. Falso passar a perna nos outros pra se ter o que deseja, é o que às vezes tira e vira o sono de um homem. Certas mentiras que sua mente pouco a pouco consome, com estupidez se vê traído pela ignorância. Escorraçado seria se questionasse certas circunstâncias. A veracidade das notícias veiculadas diariamente, redigida por juízes ou por presidentes, indiferentes alheios a tudo isso, submissos, abandonam resquícios da falta de compromisso com aquilo que se envolve. Comprou a treta, então resolve. Quem traiu a verdade? Entre 10 homens foram 9. Cautela e sabedoria no jogo da vida contam pontos, desmontam tontos. Acima desses tipos me encontro cultivando a inocência nesse universo descrente, no aguardo do seu retorno, atenciosamente. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento climático do universo jamais será o bastante. Verdade, só com ideias, luz e mente fluente, enfrentaríamos os flagelos como elo dessa nova corrente pensante, onde todo conhecimento climático do universo jamais será o bastante.